Você é linda demais, dança, mexe demais. Eu não consigo parar de te olhar, de te desejar. Eu sei que você também tá gostando. Ah, eu não vou resistir. Tô indo, tô chegando. Ei, amor, nunca vi beleza igual, não resisti. Será miragem ou estou sonhando? Espere aí, já estou chegando. Te olhando, admirando, já percebi você está gostando. Muito prazer em te conhecer. Vi você dançando e não posso deixar de dizer que você é demais. Seu movimento me satisfaz. Vem pra pista que eu quero mais. Vem dançar comigo, amor. Beleza igual não existe. Será miragem ou estou sonhando? Espere aí, já estou chegando. Te olhando, admirando, já percebi você está gostando. Muito prazer em te conhecer. Vi você dançando e não posso deixar de dizer que você é demais. Seu movimento me satisfaz. Vem pra pista que eu quero mais. Está rolando entre a gente. A gente é atração que não se explica, só se sente. Quero dançar juntinho contigo no baile. Depois vou te levar e te amar. Depois fazer com você. Quero dançar e depois fazer com você. Depois fazer com você. Quero dançar e depois fazer com você.